Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que dá um beijo agora, ei. Poxa! Pense na cachaça grande. Que você chegou voando, mas eu não vi asa sem você. Me belisca que eu estou sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andar pra amar. E quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que dá um beijo agora, ei. E pra cantar essa comigo, quero chamar meu parceiro Naldo Silva. É um prazer, meu parceiro, Samuel Dias. Vamos cantar, irmãos. Será que você chegou voando, mas eu não vi asas em você. Me embelisca que eu estou sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Desse jeito, quem mandou conhece o meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Dá um beijo agora, ei. Valeu, meu parceiro Samuel Dias. É um prazer cantar com você, garoto. Tamo junto. Valeu, parceiro Nando Silva. Junto e misturado, Samuel Dias. Pense na cachaça grande.